Tô chegando da floresta com o sol em minha mente. Eu me sinto tão feliz, satisfeito e contente. Bora acompanhar meu mestre aqui dentro da verdade. É o meu sol de amor, compaixão e caridade. É a luz da minha vida, meu divino refletor. Filho de minha mãe querida, Jesus Cristo redentor. Tô chegando da floresta com o sol em minha mente. Me sinto tão feliz, satisfeito e contente. Bora acompanhar meu mestre aqui dentro da verdade. É o meu sol de amor, compaixão e caridade. A luz da minha vida, meu divino refletor. Filho de minha mãe querida, Jesus Cristo redentor. É Jesus Cristo, é redentor. Perto de todo destino, meu divino salvador. É Jesus Cristo, redentor, perto de todo destino, meu divino salvador. Quando aqui nesta serra, terra da misericórdia, viva aniversariante de alegria nesta hora. Bendita seja esta igreja que recebe a todos nós. Sou de muito carinho, fé, lágrimas de suor. A semente germinou e agora está crescendo. Há 7 anos se passaram e nós vamos vivendo. Canto aqui nesta serra, serra da misericórdia. Aniversariante de alegria nesta hora. Bendita seja esta igreja que recebe a todos nós. Fruto de muito carinho, é lágrimas de suor. A semente germinou e agora está crescendo. Há 7 anos se passaram e nós vamos vivendo. Vivente céu, céu da serra. Vivente a paz que brilha aqui dentro da guerra. Vivente céu, céu da serra. Vivente a paz que brilha aqui dentro da guerra. É um tempo de tristeza, desespero, tormento, muito tiro e terror, muita dor e sofrimento, tanto sangue derramado de pessoas inocentes. Estas balas perdidas, estas dores tão frequentes. Nosso mestre Irineu, que é o padre Sebastião, as santas medicinas são as tabuas da salvação. É um tempo de tristeza, desespero, tormento, muito tiro e terror, muita dor e sofrimento, tanto sangue derramado de pessoas inocentes. Estas balas perdidas, estas dores tão frequentes. O alma é Sirineu e Alpa de Sebastião, a santa medicina são as tabuas da salvação. Esta luz para se multiplicar, é muito importante, as estrelas vão brilhar. Esta luz para se multiplicar, é muito importante, as estrelas vão brilhar. Agradeço por esses jovens, jovens das comunidades, daqui da Maré, da Rocinha e do centro da cidade. É tanta gente boa, precisão de salvação. Vamos abrir os sorrisos, vamos estender as mãos. Vamos entrar na batalha, até entrar nas prisões. Distribuindo a esperança, com as plantas na mão. Roga Deus por esses jovens, jovens das comunidades, daqui da Maré, da Rocinha e do centro da cidade. Tanta gente boa, precisão de salvação. Vamos abrir os sorrisos, vamos estender as mãos. Vamos entrar na batalha, até entrar nas prisões. Distribuindo a esperança, com as plantas na mão. É no Borel, é no Jacarezinho, estamos juntos, somos todos vizinhos. É no Borel, é no Jacarezinho, estamos juntos, somos todos vizinhos. Viva o Divino Pai Eterno! Viva! Viva a Rainha da Floresta! Viva! Viva Jesus Cristo Redentor! Viva! Viva o Patriarca São José! Viva! Viva todos os seres divinos! Viva! Viva nosso Mestre Império! Viva! Viva toda a Irmandade! Viva! Viva! Viva! Viva! Viva! Vamos, irmão.